Equador 2000 de Luz, setor da linha, decolar, pistão no 7, vento 1 no 5, 0 graus, 0,5 nós, 80 pista molhada. Autorizado direita, Índia, espera da 1-0, chama a torre 1-8, decimal meia, um ajuste no 0-7, tem um bom voo. November Equador 26 Lima Whisky decolado aos 3-1, controle 1, 19-8. 19-8, muito obrigado, até November Equador 26 Lima Whisky. Straight ahead is the Betsui India, code port 1-0, call tower 118, decimal 6, declination 1-0-1-7, have a nice trip. Same call, November India, holding short, contact tower 6-0-7, 1-9-8-3-7. 4-4, interceptando o Lopes. 4-4, complete LS, chame a torre 1-8-6, bom voo. Oi, Salvador, bom dia, 5-4-4, Rio LS, embaixo checado. 5-4-4, avistado, atrasado, fuso, pistão no 0, vento 1 no 5, 0 graus, 0,5 nós, ajuste no 0 no 7, atento à pista molhada. Boa, 397, visual com a TR da trip na final, dá 1-0. Agora a passagem vem utilizado aliás e manter a pista no 0. Gripe 5414, solo 35. Informe se está na pista molhada, úmida. Afirmativo, úmida está. Sente direita, solo 219 graus. Autorizado, alinhar e decolar, pistão 1-0, vento 1-5-0 graus, 0-7-9, dentro do pistão úmida. Lembra 426 ali, Moíse, chama o centro Recife, 1-2-5-1-3-3-2-5, bom voo. 1-1-9, DT1-8, bom voo. 19-8, obrigado. Oi, LS, 3-2-9-6. Controle gol 397, passando 1500 pés. Solicita pro direto de Dael. 3-8-9-6, torre 18-6, bom voo. 18-6, bom trabalho. 397, autorizado direto da Dael, 9-2-6-0. Direto da Dael, livre ascensão 260, gol na 397. Tem 3296 na escuta da torre? Afirmativo, 3296. Tem 3296, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-60 graus, 07 nós, ajustando no 0-1-7, atento à pista úmida. Livre pouso, tem 3296. Go 1983, clear to line up and maintain runway 10. Line up away, runway 10, 1983. Terra 3896, no solo 240, direita, solo 121, decimal 9. Terra 3896, bom dia, táxi via Alfa e Kilo, até o 43, remoto 07. Alfa, Kilo, 43, para remota 7, confirma? 07. Remota 07, 3296. Oceaner 6140, tem 92 a bordo, 3 horas e 50, Terra Natal. Oceaner 6140, táxi direita, Índia, ponto de espera da 110, torre 118, decimal 6, o ajuste no 07, bom voo. Meia, direita, Índia, 107, ponto de espera de 8. Control 1983, airborne at 42, Salvador Departure Control 119.8. Salvador Departure 198, go 1983, thank you, bye. Salvador Departure, good morning, go 1983, passing 2000, airborne departure, Alpha transition. Go 1983, good morning, radar contact, contact takeoff, climb and maintain flight level 360, airborne departure. Climb and maintain flight level 360, airborne departure, go 1983. Go 397, champendo recife, 1231, 1332, bom voo. 351-3325, bom 397. Oceaner 6140, da linha, decolar, pistola 0, vento 150 graus, 05 nós. 260, acione identificação, decimal 0620, vigilância, chegada amarela. Chegada amarela, 0060, bom, o vento agora de 1970 graus, 07 nós, puxando M1147. Oxenem 140, decolar 248, controle 119, decimal 8. 198, sobre a. Gol 1983, call now, center frequency 126, decimal 0. Inform Evo 128, decimal 8, good day. 1260, enable 128, go 1983, thank you much. Controle Oceaner 6140, bom dia. 40, bom dia, contato radar 9350, saída Fuca. Fuca, transição em Aracaju, 350 autorizado, 6140. Jet Bravo Delta. Parte 5. Está autorizado pelo ponto de pé da Papai, aposto para o cruzamento da pista 1735. Fox 08, né? 1-4-0. Bom dia, senhor, identificação, deixa o 050, vigilância e a chegada amarela. Deixa o 098, deixa 2010, sabe, ajuste no 017. 2000 pés, livre da restrição, estado no 017, 3198. 1260, desce 3000 pés, ajuste no 017, sem restrição. Bom, 2600, mas... Jet Bravo Delta, atualizado Mike Lima, para ingresso faixa principal, chame solo 121 decimal 9. Bom dia, senhor, de identificação, deixa o 06, 12 exemplos, lá é a chegada amarela. Juliette Bravo Delta, autorizado o cruzamento do pátio, reporta a ingressão do pátio 3. Chama o tempo Recife, 12545, alterna 1268, bom voo. achamos o solo agora, é 121 decimal 9. Zero tráfego uma hora, 8 milhas. Tráfego está passando 320, sossegue mesmo na aproximação dos 2 dias. Autoridade do Maria BF 260. Bom, 260, passa 260, na aproximação 9. 3998, autoridade do sinal de LS, reposto estabilizado. Pode estabilizar, 398. Posição de voo, o Índio é liberado. Sente forte até 20 milhas, é o número 3, está quase aguardando, o Índio é liberado. Juliette Bravo Delta chamou a pronto para a quadra Aracaju.